Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. A equipa, constituída por 3 alunos, está a postos, como sempre. E hoje é um dia muito especial, porque estamos a gravar no dia 19 de março e hoje completam-se 33 anos que esta rádio, a Rádio Boa Nova, 100.2 FM em Oliveira do Hospital, está no ar. Ou seja, há 33 anos atrás, algumas pessoas desta terra, em boa hora, conceberam esta rádio, que tem estado, com certeza, com o sacrifício de alguns, com o empenhamento de muitos e, provavelmente, aqui também com um pouco do nosso estímulo e do nosso empenho aqui já há 8 anos. Mas, de facto, esta é uma rádio que se ouve, como se comprova aqui nos vários estudos da Boa Nova, que se ouve em todo o mundo, através da internet, que tem, de facto, muitos ouvintes e, por isso, nós desejamos aqui à Boa Nova uma vida longa e... Ficamos ao longo do programa, como é hábito, com a boa música sugerida pelo João Oliveira. Morreu o cantor André Williams, uma lenda do R&B norte-americano, e tinha 82 anos. Williams era sobretudo conhecido por temas como Bacon Fat, Jailbait ou Shake a Tail Feather. Foram sucessos de vendas nas décadas 50 e 60. Início da década de 60, foi co-autor de uma das primeiras canções do Stevie Wonder, Thank You For Loving Me. Esquecido durante largos anos, André Williams acabou por ser recuperado nos anos 90, através de artistas como John Spencer. A sua última passagem por Portugal, data de 2008, ano em que atuou no festival Barreiro Rock. While I was down in Tennessee, all my friends was glad to see me. Seen some down by the railroad track. Seen some cotton pickers with their sacks on their backs. They say, amen, we're glad to see you back. We got a new dance they call Bacon Fat. It goes. Oh, have mercy. Help yourself, young. Then you go. Oh, but the chicken was never like this. Yeah. Oh, I feel like I wanna holler, but the town's too small. And messy. Now then I went down to see my local DJ. His name is Kane, he lived down Tennessee way. I said, hey man, what's this new kind of jump? Well, you wind up twice and then you end up with a bump. He said, dig daddy, this is a natural fact. It's a sweep in the south, that thing, the bacon fat. You go, oh, have mercy. Entertain the people, young'un. Oh, help yourself. Oh, have mercy. Oh, now play it good, now play it good. E para começar também muito bem uma visita, continuamos pela capital e com os poetas e escritores, não é assim, Catarina? É verdade, continuas a propor um roteiro literário de Lisboa às casas de escritores. Aqui nasceram, viveram ou morreram. Alguns espaços receberam novos inquilinos, outros tornaram-se museus que celebram o trajeto dos escritores. Descubra estas paragens com o espírito literário. Venha daí que vamos abrir o livro. Apanho Boleia para o Lumiar, de Cesário Verde. Casas onde nasceram escritores, casas onde morreram escritores, espaços onde não aconteceu nem uma coisa nem outra, mas que fazem às vezes de museu. E ainda moradas que seguiram o seu caminho e continuam a ser habitadas por gente de carne e osso, que vai escrevendo a sua história. Assim sucedeu com os números 12 a 14 do Largo de São Sebastião, no Lumiar, onde o poeta Cesário Verde que nasceu em 1855 e faleceu em 1886, passou os seus últimos dias. Ao encontro de Mário Dionísio, na Casa da Achada. Mário Dionísio escreveu, pintou, criticou e deu aulas. Na Casa da Achada, o centro que leva o nome do autor encontra o seu arquivo, a par de uma programação variada, que inclui ciclos de cinema, oficinas, conversas, etc. Esta associação cultural foi criada em 2008 por um grupo de 58 fundadores. Todos eles, de uma forma ou de outra, tiveram algum tipo de relação com Dionísio. Mato Saudade da Rua de Ari dos Santos. A sua irreverência foi homenageada em canção pelo grupo Rua da Saudade, a mesma referência usada para uma biografia. E não é por acaso. Foi aqui que José Carlos Ari dos Santos viveu praticamente toda a sua vida, marcando para sempre as assoalhadas desse primeiro andar no interior do número 23. Só mais uma ótima desculpa para serpentear pela zona do castelo e arredores. Recorde Saramago na Casa dos Bicos. O edifício remonta ao século XVI e a fundação dedicada à vida e à obra do Nobel da Literatura existe desde 2007, instalando-se em 2012 neste espaço a um pulo da Alfama. A visita permite acompanhar a exposição permanente sobre José Saramago, que nasceu em 1922 e faleceu em 2010. Se estiver a par da agenda, pode apanhar lançamentos de livros, palestras e outros eventos. Boas visitas e desfrute do melhor da nossa literatura. Sem dúvida, senhor ouvinte, se for até à capital, visite estes espaços porque com certeza vale muito a pena. Aqui na Rádio Boa Nova. Tua rádio favorita. Olá aos ouvintes da Rádio Boa Nova. No ar, na Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. Por isso continuem a apanhar a música nacional e estamos com vocês. 100.2 FM. Olá, Rádio Boa Nova. Yeah. Ficamos agora com uma personalidade, com a Daniela Lopes, e já que trouxemos a semana passada Álvaro Cunhal, portanto um comunista, um antifascista que combateu o Estado Novo, hoje trazemos alguém que está no oposto, António de Oliveira Salazar. Portanto, isto para vermos que nós aqui somos ecléticos e, obviamente, estamos a falar de todas as personalidades relevantes do século XX, sejam elas da esquerda, da direita e, neste caso, provavelmente até da extrema-direita, mas que foi o nosso ditador e não deixou de o ser, porque ele continua a ser uma figura relevante do século XX português. António de Oliveira Salazar nasceu no Vimieiro, Conselho de Santa Combadão, Distrito de Viseu, no dia 28 de Abril de 1889 e faleceu em Lisboa a 27 de Julho de 1970. Filho de António de Oliveira e de Maria do Resgate Salazar, membros de uma classe média rural, estou no Seminário de Viseu de 1900 a 1908 e cursou Direito em Coimbra. Sendo docente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e tendo militado ao mais alto nível em organizações da Ação Católica, tornou-se Ministro das Finanças em 28 de Abril de 1928. A 5 de Julho de 1932, assumiu as funções de Presidente do Conselho de um Governo da Ditadura Militar, lugar que só abandonará a 25 de Setembro de 1968 por motivos de saúde e decisão do Presidente da República. Independentemente das polémicas ideologistas, Oliveira Salazar é uma das personalidades mais marcantes do século XX em Portugal. Formou-se enquanto intelectual e ativista político num território de confluência entre a democracia cristã conservadora, o integralismo lusitano e o fascismo. Liderou o processo de estruturação, consolidação e recomposição do Estado Novo, a partir da ditadura militar. Explicitar a relevância de António de Oliveira Salazar não significa, no entanto, louvar as respectivas concessões e práticas. Não implica branquear ou negar as sequelas negativas decorrentes do facto de Portugal ter vivido em ditadura durante quase meio século. Durante o longo período de tempo em que assumiu funções políticas em contexto ditatorial, Oliveira Salazar adotou uma postura de controle quase absoluto. Enquanto chefe do regime, António de Oliveira Salazar conheceu e conseguiu adaptar-se às diversas conjunturas. Malgrado os discursos que afirmam a existência de um unanimismo ideológico no interior do regime, Oliveira Salazar ter-se-á mantido como líder também porque soube congregar ou afastar várias concepções de sociedade e de sistema político que, sendo genericamente designáveis como de direita, apresentavam diferenças não negligenciáveis. Para terminar, refere-se um importante debate científico-político acerca da natureza do Estado Novo e, consequentemente, da caracterização global de Oliveira Salazar como dirigente máximo de um regime que vigorou em Portugal durante mais de 40 anos, correndo, embora, o risco de simplificar, dir-se-ia que existem duas interpretações historiográficas alternativas, por sua vez defendidas a partir de múltiplas posturas ideológicas. Por um lado, deparamos-nos com os investigadores, portugueses e estrangeiros, que propõem uma leitura restritiva dos conceitos de fascismo e totalitarismo. e totalitarismo, classificando o Estado Novo como uma ditadura autoritária conservadora. Em sentido inverso, encontramos os investigadores, portugueses e estrangeiros, que propõem uma leitura dialética ou genérica dos conceitos de fascismo e totalitarismo, classificando assim o Estado Novo como uma ditadura tipo fascista e tendencialmente totalitária. Figura incontornável da nossa história do século XX. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás, desta vez uma boa notícia. Temos uma história que foi partilhada pela Guarda Civil Espanhola e já está a emocionar a internet. Ao perceber que o seu rebanho estava a ser levado por um camião, Piqué, um cão pastor, não hesitou e entrou numa autoestrada para perseguir o veículo. Depois de percorrer vários quilómetros na AP7, o animal só parou quando foi interceptado pela Guarda Municipal, em Barcelona, depois do alerta de vários condutores. Inicialmente, as autoridades pensaram que Piqué estaria perdido, mas só quando entraram em contacto com o dono conseguiram perceber o ato de coragem e proteção do animal. As ovelhas tinham como destino um matadouro. No entanto, o animal, habituado ao rebanho desde pequeno, só queria protegê-lo. Os animais nunca param de nos surpreender, e vale a pena, por esta e outras histórias semelhantes, fazer um esforço para melhorar as vidas deles. Lê-se numa publicação partilhada no Facebook. Eles ensinam-nos muitas coisas, algumas destas coisas chamam-lhe instinto. Mas, na verdade, são qualidades que às vezes fazem pequenas as nossas. Se fossem humanos, estaríamos a falar de valores. É uma história extraordinária esta, reparem que o cão que estava habituado ao rebanho percebe que o rebanho está a ser levado e ele vai pela autoestrada fora, atrás do camião que levava o rebanho. Esta história é emocionante por isto, porque afinal os animais revelam sentimentos e sentido de proteção que às vezes faltam a muitos humanos, não é, Inês? Por isso, senhor ouvinte, não maltrate nem a nossa animal estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Eu acho que quando este programa acabar, eu acho que vai haver muito menos maus-tratos aqui no Conselho da Liberdade Hospital, parece-te? Também acho. Muito bem. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues, que, claro, tinha que falar sobre a greve mundial que ocorreu no dia 15 de março, não é assim? Sim. Milhares de alunos faltaram às aulas e marcharam pacificamente em cidades de norte a sul do país, na sexta-feira, dia 15 de março. No âmbito de uma manifestação em defesa do ambiente, à semelhança do que estava previsto em mais de 100 países do mundo para exigir medidas políticas urgentes para travar as alterações climáticas. Foram várias as mensagens para salvar o planeta e os pedidos para que haja ação política. Estão a ficar sem desculpas e nós sem tempo. Respeitar o ambiente é respeitar a vida. A Terra vai sobreviver à mudança climática. Nós, não. Para que ir à escola se não há um futuro? Não temos um planeta B. Consta de alguns dos cartazes que desfilaram por várias cidades portuguesas, nomeadamente pelas ruas do Porto, de Lisboa e de Coimbra. Esta ação estudantil mundial teve um lema: fazer greve por um clima seguro. E culmina uma série de manifestações semanais, iniciadas no ano passado pela sueca Greta Thunberg, de 16 anos, nomeada para o Prémio Nobel da Paz. Muito bem, de facto este dia foi um dia diferente, foi um dia de uma greve mundial dos estudantes. Aqui em Liberdade Hospital esta greve também aconteceu e temos aqui uma das suas mentoras, a Rita Tavares, que pertence à Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas da Liberdade Hospital e que me parece que foi quem teve capacidade de organização e de mobilização dos colegas. E vai-nos fazer o ponto da situação. Como é que correu esta greve em Oliveira do Hospital? Correu muito bem, na verdade. Não estávamos à espera de ter tanta adesão. Os alunos participaram bastante. Acho que tivemos mais de 80 alunos. Realmente, o que tudo começou com uma conversa na Associação de Estudantes acabou por ser uma greve. Fomos recebidos, inclusive, pelo Presidente da Câmara. Fomos para o Salão Nobre. Realmente foi um movimento mesmo, foi espetacular. Para ti ultrapassou as expectativas que tinhas inicialmente. Sim. Como é que se processou? Os estudantes começaram por fazer a greve logo desde manhã, desde às 8h30? Sim. Outros às 10? Sim, a manifestação começava às 10h30. Organizaram-se junto à escola? Sim, organizámos-nos primeiramente à frente do portão. Empunharam vários cartazes que diziam algo de muito parecido com aquilo que leu a Francisca. Sim, é verdade. Depois, como não podíamos ir pelo meio da via pública, nós decidimos que iríamos calmamente pelo passeio, com muita segurança, e conseguimos chegar até ao jardim, porque não podíamos fazer a manifestação à frente da Câmara. Depois o Presidente disse que receberia quatro pessoas, fomos lá. E depois ele disse que então ficaríamos todos juntos no Salão Nobre, fomos chamar o resto dos estudantes e lá estivemos em conversações. Sim. Inclusive a comunicação social esteve presente. Sim, é verdade. Tu chegaste a dar uma entrevista, tu e a Bárbara, à TSF. Sim. Esteve também a comunicação social local. Sim, a Rádio Boa Nova, eventualmente, e os outros meios de comunicação social. Olha, pelo menos eu vi eco disso, sobretudo aqui no site da Rádio Boa Nova. Diz-me, achas que esta greve, de facto, mundial, não só aqui em Oliveira e no país, mas mundial, vale a pena? Eu acho que vale sempre a pena, não só para mostrarmos que nos importamos, mas também eu acho que o simples facto de nos importarmos já mostra muito e mostra que há estudantes ativos e queremos mesmo mudar alguma coisa. Uhum. E neste caso o tema é muito pertinente, não é? Sim, claro, o clima toca-nos a todos, não podemos não nos identificar com isto. Claro, até porque o futuro está sobretudo nas vossas mãos, claro. E querem um planeta para viver. Sim. E para aqueles que virão depois de nós, não é? Este movimento foi iniciado por esta jovem sueca, uma jovem de facto muito jovem, com apenas 16 anos, que conseguiu de facto pôr o mundo todo a olhar para este protesto e de facto a organizar-se em vários países do mundo neste dia 15. Afinal, nós temos aquela ideia de que uma pessoa sozinha não consegue mudar o mundo, mas parece que ela está a conseguir mudar. Sim, verdade. E afinal, ela sendo uma jovem, tão jovem, uma adolescente que provavelmente começou este, parece que ela já há muito tempo se preocupa com estas questões, mas por volta dos 15 anos iniciou este protesto, tem feito greve às aulas todas as sextas-feiras, a família diz que ela já lhes mudou a vida. A verdade é que esta menina já está nomeada para Prémio Nobel da Paz, o que quer dizer, aliás, o secretário-geral das Nações Unidas salientou que esta greve estudantil mundial é muito importante porque está a alertar o mundo. E, de facto, é muito pertinente que sejam os jovens a tomar esta iniciativa e que chamem a atenção dos políticos, daqueles que, de facto, podem tomar medidas importantes para salvaguardar o nosso futuro. Eu espero que ela, de facto, venha a ser Prémio Nobel da Paz 2019, porque, de facto, acho que é estar a dar-lhe o apreço que ela tem em termos mundiais, porque ela, de facto, conseguiu pôr os jovens a pensar num assunto muito real e é como tu dizes. E que os jovens se movimentem, sejam ativos, sejam conscientes e se mobilizem, não sejam amorfos. Sim. Já agora, tu também comentaste comigo que esta manifestação não foi só dos jovens do AEOH. Parece Sim. que também jovens da ESTGO e da Eptoliva se juntaram. Sim, verdade. Não só porque nós também espalhámos, queríamos fazer a manifestação nas redes sociais, mas também como nós andámos pelos caminhos de Oliveira, não é? Era impossível não nos ver ou não nos ouvirem. E juntaram-se a nós no jardim, sim. Olha, vi na comunicação social alguns analistas a dizerem que estes jovens se manifestaram, isso é muito bonito, mas que agora é preciso ações concretas. Que ações concretas é que tu achas que a população em geral, e se calhar os jovens em particular, devem ter no dia-a-dia para de facto prevenirem o futuro e para termos um planeta mais limpo? Em primeiro lugar, eu acho que os ecopontos é essencial. Em segundo lugar, acho que temos mesmo de reduzir no plástico, as palhinhas são desnecessárias, os sacos de plástico que levamos pelas compras. Eu acho que são as pequenas coisas que nós fazemos às vezes inconscientemente que vão ter um grande impacto. Exato, e é todos os dias separar os lixos, já aqui tantas Sim. vezes falámos, a importância de reciclar, a importância de facto dizermos não ao plástico, está a ser um grande problema dos nossos tempos. Reparem que nós em poucos séculos, porque a Revolução Industrial não tem assim tanto tempo em termos de história, e nós estamos a conseguir destruir o planeta rapidamente. E, portanto, é bom que tenhamos consciência que este é um problema muito sério e que nos toca a todos. E, por isso, de facto, eu também registro aqui com apreço que os jovens da Oliveira do Hospital se mobilizaram e aderiram a esta greve, que foi uma greve mundial. Boa Nova, irresistível. Márcia venceu o prémio José da Ponte pelo álbum Vai e Vem, editado em 2018. A SPA criou este prémio com o objetivo de distinguir um trabalho de qualidade de um jovem autor e intérprete editado no ano anterior. Em edições anteriores, o prémio foi atribuído aos Dama, Agir, Capicua e Diogo Pissarra. Vai e Vem é o quarto álbum de originais de Márcia depois do Quarto Crescente, 2015, Casulo, 2013 e Dá, 2010, ao qual se juntou o EP de estreia homónimo em 2009. O alinhamento do disco é de 11 canções, 3 das quais com participação em dueto de António Zambuz, Samuel Lúria e Salvador Sobral. Olá, sou a Márcia, estou na Rádio Boa Nova. Instalou-se aqui o cheiro do abandono que eu já vivi. A mesma sensação de quem nada tem. Pelo que entendi, já não te importa a cor que o meu vestido tem. Se me assenta mal, se o tom me cai bem ou não, se ainda poder me achar tão linda que entro no mais alto dos teus versos, se ainda puderes me encontrar bem. Universos, nenhum mal aos nossos corações farás. Instalou-se em ti o tom do abandono com que eu já te vi, a mesma sensação de quem não tem ninguém. Volta ao pé de mim, onde a vontade acorda e o sono nos faz bem, onde a certeza vai e a certeza vai. Vai e vem. Se ainda vais poder me achar tão linda que no mais alto dos teus versos, se ainda puderes me encontrar, bem-vinda dentro dos teus sonhos e universos. Nenhum mal nos nossos corações farás. Ficamos agora com as notícias do desporto e com o Daniel Pereira. Temos logo de início de lamentar uma morte de um jovem de 26 anos de futsal, no futsal. Da Académica. Obviamente. Prestamos aqui a homenagem a este jovem. Mais um caso de morte súbita no desporto. Com 26 anos. Lamentável, de facto. E agora vamos às boas notícias. Realizou-se também o sorteio da Liga Europa e da Liga dos Campeões. E o Futebol Clube do Porto ganhou com o Liverpool, um dos tubarões da Liga dos Campeões. E o Sport Lisboa e Benfica com a Eintracht Frankfurt da Alemanha, também um dos tubarões Que nós vamos devorar, obviamente, Daniel. Ora, e quanto à Primeira Liga? Esta jornada foi? Na Primeira Liga, os três grandes venceram os seus jogos. Portanto, tudo igual. Sim. Salientar, mais uma vez... Salientando que o Sport Lisboa e Benfica e o Futebol Clube do Porto mantêm-se na liderança da Liga, com 60 pontos. Sim. E mais uma goleada do... Mais uma goleada também do Sport Lisboa e Benfica por 4-0 em casa do Moreirense. Que dizem que é a equipa sensação deste campeonato. Que é o atual quinto classificado. O que é uma surpresa. É. Para finalizar, ir-se a realizar em abril mais uma prova de WRC em Oliveira do Hospital e Tábua. Muito bem. Os aficionados podem estar atentos que vão ter esta prova para poder, obviamente, matar saudades de um rally aqui pelas nossas bandas. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a Rita Tavares e com Cultura Nunca é Demais. Se está à procura de uma razão para sair de casa, eis algumas sugestões de entretenimento perto de si. No dia 24 de março, no Coliseu do Porto, Paulo Gonzo comemora os êxitos da sua carreira. Com mais de 40 anos de carreira e com uma legião de fãs de todas as gerações, Paulo Gonzo é um ícone da música portuguesa. A não perder. Eu sou quem sou, mais do que alguém pode ver. Vou além, sou audaz, sou capaz de surpreender. O que vou fazer? Só o tempo dirá que queres... No dia 27, uma peça teatral no Tivoli, em Lisboa. Com um casamento acomodado e um conflito de gerações dentro de casa, não há santa que aguente e qualquer uma fica doida. Doidas e Santas é então uma comédia romântica, atual e muito inspiradora. Já no dia 28, inicia-se a 8ª edição do Festival Espontâneo, em Sintra. Como o único evento internacional de improvisação teatral no nosso país, o cartaz deste ano promete ser o melhor, com artistas do Brasil, México, Argentina, Itália, Reino Unido, Letónia, entre outros. Do dia 28 até dia 31 de março, o melhor improviso do universo estará em Portugal. No dia 29, na Escola Básica e Secundária Doutora Manuel Fernandes, em Abrantes, Não Calo. Apresentando-se como um espetáculo pluriartístico liderado por mulheres, é um projeto emergente no qual as limitações são convertidas em abordagens estéticas. Já no dia 30, em Almada, os contos de Miguel Torga ganham profundidade musical, com a ajuda da Orquestra de Sopros da Metropolitana. Histórias da Formiga Rabiga promete animar os mais novos e proporcionar um fantástico momento em família. Com todas estas oportunidades de lazer, está mesmo disposto a ficar em casa? Claro, o senhor ouvinte não fica em casa, porque estas sugestões são excelentes para os seus fins de semana. Rádio Boa Nova. E agora ainda com a Rita Tavares, ficamos aqui com a política, uma vez que a nossa Bárbara Coquim está por terras flamengas. Vamos ficar aqui com um assunto que cruza a política com jovens atentos e tem que ver com a imigração que neste momento Portugal está a ter. Portanto, imigração, estamos a falar de gente que está a chegar ao nosso país. Verdade. Imigrantes são 4% da população. Portugal precisa de mais. Já não há espaço para quase ninguém na sala onde Ombahalur Garti está a fazer atendimentos, na sede da Solidariedade Imigrante, Solim, na Baixa de Lisboa. Todos os dias, dezenas de cidadãos vão ao seu encontro pedir ajuda no processo de regularização em Portugal ou outro tipo de papelada. Há 5 anos que este nepalês de 28 anos chegou a Portugal sozinho. Só mais tarde a mulher se lhe juntou. Esteve primeiro na Dinamarca, antes de chegar a Portugal, em busca de um futuro melhor para a família. Não conhecia ninguém. Não é que em Portugal os salários sejam atrativos, mas obter autorização de residência é mais fácil do que em outros países onde há um fluxo maior de imigrantes, confessa em inglês. O seu grande objetivo era chegar à Europa. Hoje, a maioria dos imigrantes que o procura na Solim está a trabalhar na agricultura. As condições não são boas, mas são melhores do que no Nepal. Muitos desses trabalhadores recebem 500 ou 600 euros por 8 horas diárias e não são raros os casos de exploração que lhes chegam aos ouvidos. Ajudamos os imigrantes a regularizarem-se. E quando os patrões não pagam, fazemos queixa à autoridade para as condições do trabalho. Ele próprio teve que esperar 2 anos pela regularização, numa altura em que os processos nos serviços de estrangeiros e fronteiras se acumulavam. Durante esse período, não podia viajar nem trazer a família. A demora nas marcações para a entrevista a quem faz a denominada manifestação de interesse ao abrigo do artigo 88 da Lei de Estrangeiros, ou seja, imigrantes que estão ou planeiam trabalhar em Portugal, continua a ser uma dificuldade para quem se quer regularizar. Recentemente, o Parlamento aprovou uma alteração à lei para regularizar os estrangeiros indocumentados, que estejam a trabalhar e tenham feito descontos para a Segurança Social durante pelo menos um ano. Mas não foi consensual. A direita votou contra, alegando que se estão a abrir indiscriminadamente as portas a todos os estrangeiros que queiram vir para Portugal. Eis uma percepção errada, aponta Timóteo Macedo. O peso dos imigrantes na população atesta-o. Representam apenas 4% da população. Nenhuma alteração à lei até agora provocou o efeito de chamada, afirma. Estamos num espaço livre de circulação. As autoestradas da comunicação funcionam e todo o mundo sabe que Portugal está a alterar as leis. Mas poucos estão interessados em largar o trabalho que têm na Alemanha, Inglaterra, Espanha, onde ganham duas ou três vezes mais. Se houvesse um processo para legalizar pessoas na Alemanha, aí sim, muitos do que aqui estavam iriam. Agora, Portugal não é atrativo. Tem trabalhos precários e salários baixos. Os imigrantes ocupam lugares na agricultura, restauração, no serviço doméstico, porque os portugueses já não querem trabalhar nesses setores. As pessoas vêm lutar pela sua sobrevivência, agarram-se ao trabalho. Portugal tem que agradecer aos que ainda têm coragem de vir e enfrentar patrões sem escrúpulos. Pois, porque infelizmente também os há. De facto, nós estamos com um maior fluxo de imigrantes, sobretudo aqui este senhor é nepalês, cada vez mais da Ásia, gente que vem para a Europa à procura de uma vida melhor, porque sabemos que lá as condições, se em Portugal não são muito atrativas, como ele bem diz, os salários são relativamente baixos comparativamente com o resto da Europa, a verdade é que as condições de cá, apesar de não serem boas, são melhores do que nos seus países de origem. Nós, de facto, estamos a precisar cada vez mais desta mão de obra estrangeira. Não sei se vocês têm reparado que nas últimas semanas têm vindo à tona muitas notícias sobre que nós estamos a ter falta de mão de obra em vários setores. Não é, Rita? O que é um contrassenso, porque nós temos, simultaneamente, muita gente que está a sair do país para ir trabalhar noutros países. Sim. O que é que se está a passar aqui? Eu acho que o simples facto de não haver tanta condição de trabalho, acho eu, e os salários serem tão baixos, e eu acho que também já se começa a pensar um bocado de que em Portugal já não vale a pena. Pois, sobretudo essa questão da política de salários baixos que permanece por cá não é minimamente atrativa e nós vemos sobretudo entre os jovens que passaram aqui pela escola, que a maior parte deles de facto está pelo estrangeiro. Aliás, outro dia fiz na tua turma, no âmbito de uma notícia que foi relatada, a tentativa de estatística, quantos daqueles jovens que, eram 20, que são 21 naquela turma, quantos ficarão por cá depois da sua licenciatura ou do seu mestrado, que eles contam tirar a partir do próximo ano. E eu tenho a impressão que tive 3 ou 4 pessoas a dizer que gostariam de ficar por cá, pelo nosso concelho. E isto é uma tendência, porque estes jovens provavelmente vão para as grandes cidades, mas alguns deles estão a pensar em ir para o estrangeiro. De facto, o que tem que mudar em Portugal, se calhar, é essa política, não é? Temos que encarar, se queremos fixar jovens, se queremos fixar mão de obra, aliás, começa a haver falta de mão de obra na área da construção civil, começa a faltar mão de obra na restauração, aliás, muitos desses imigrantes é para essa área que vão, porque, de facto, os salários cá em Portugal não são minimamente atrativos, nem para licenciados, nem para mestres, nem para outro tipo de profissões mais técnicas. E, portanto, enquanto isso não mudar, e isso é uma questão política, todos o sabemos, enquanto os senhores políticos não perceberem que têm que nós estamos com uma população com envelhecimento brutal, não é? Nós estamos a perder muitos jovens, estamos com uma taxa de natalidade baixa, já o dissemos aqui muitas vezes, e o nosso envelhecimento populacional está a ser uma evidência há várias décadas, e assim este país não vai ter futuro. Portanto, alguma coisa vai ter que mudar em Portugal, não só para atrair mais imigrantes com melhores condições, porque vamos precisar deles, mas também para fazer com que os nossos jovens se fixem por cá. Concorda, Rita? Concordo, sim. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com as notícias do nosso mundo, com a Catarina Duarte. Desta vez, o tema é mesmo notícias. Exatamente, e notícias não tão boas quanto isso. Menos de metade dos portugueses consegue identificar notícias falsas. De acordo com o Eurobarómetro, apenas 1 em cada 4 portugueses confia no que vê nas redes sociais. Só 48% dos portugueses admitiu, num estudo, no passado dia 25 de fevereiro, divulgado pela Comissão Europeia, conseguir identificar notícias falsas, percentagem que Bruxelas classificou como preocupante e que está abaixo da média da União Europeia. Em causa está o Eurobarómetro sobre a opinião pública em Portugal, realizado no outono de 2018, mostrando que os portugueses parecem estar menos conscientes da exposição a notícias falsas, menos preparados para identificá-las e menos dispostos a considerá-las um problema no seu país e para o funcionamento das democracias do que o conjunto dos cidadãos dos 28 Estados-membros. O facto de menos de metade dos cidadãos nacionais inquiridos afirmar ser capaz de identificar notícias falsas, deturpadoras da realidade ou falsas, é preocupante e merece maior atenção, alerta Bruxelas. No Eurobarómetro, agora conhecido, só 48% dos inquiridos portugueses disse ter facilidade em identificar notícias, informação que deturpa a realidade, percentagem que fica abaixo da média da UE de 58%. Acresce que apenas 55% dos inquiridos portugueses afirmou encontrar frequentemente notícias falsas, também abaixo da média comunitária, que se fixou em 68%. Por seu lado, mais de metade dos inquiridos classificou a desinformação como um problema, conta uma percepção superior a 70% na média da União Europeia. Relativamente aos grupos sociodemográficos menos capazes de encontrar informação falsa, são os compostos por indivíduos com mais de 55 anos, 34%, pelos que deixaram de estudar com 15 ou menos anos, 35%, pelos que se definem como pertencem à classe trabalhadora, 35%, e, sobretudo, pelas domésticas, 10%, precisa Bruxelas no relatório. No que toca a confianças nos meios de comunicação social, mais dois terços dos portugueses disse acreditar na informação veiculada pela televisão e pela rádio, 68% em cada, seguindo-se a imprensa, a escrita, 61%, e a internet, 41%. Percentagens acima da média da UE, sendo que a diferença mais acentuada diz respeito à televisão, na qual a confiança comunitária ronda os 50%. Em menor escala, apenas um em cada quatro cidadãos nacionais portugueses confia nas redes sociais, com uma percentagem de respostas positivas de 26%, ainda assim acima da média da União Europeia, que é de 19%. Em linha com estes padrões, dois terços dos portugueses consideram que os meios de comunicação social nacionais oferecem informação confiável, sendo este um valor superior à média europeia, assinala Bruxelas. A televisão é, inclusive, o meio mais usado pelos portugueses para obter notícias sobre política nacional e europeia, seguindo-se a imprensa escrita e a rádio. Em relação à política, o Eurobarómetro evidencia uma quebra na confiança nos partidos políticos, no governo e no parlamento, bem como na satisfação com a democracia depois de uma tendência de crescimento que parece ter atingido o seu pico na primavera de 2018. Assim, no final de 2018, só 43% dos portugueses dizia confiar no governo, 37% no Parlamento e 17% nos partidos políticos. Já quanto à atitude dos portugueses em relação à Europa, o sentimento de cidadania europeia continua a ser prevalecente e as percentagens de portugueses que confiam na União Europeia e acham que a sua imagem é positiva ultrapassam os 50%, adianta a Comissão Europeia no documento. Os questionários para este estudo foram feitos entre 8 e 19 de novembro do ano passado, altura marcada por polémicas na área da política, como as falsas presenças no Parlamento ou a declaração de moradas fictícias para obter benefícios e ainda por uma remodelação governamental e pela entrega do Orçamento do Estado. O Eurobarómetro foi divulgado pela representação da Comissão Europeia de Portugal. Catarina, parece-te preocupante que tantos portugueses não consigam distinguir uma notícia falsa de uma notícia verdadeira? Sim, principalmente porque nós estamos cada vez a ser mais escolarizados, principalmente os jovens. E cada vez mais mostramos-nos um povo ignorante, principalmente em relação à Europa, como é apresentado aqui nos... Pois, e o que é que nos dará a capacidade de distinguir, por exemplo, claro que aí a maior parte diz que confia mais no que é dito na televisão, do que é dito na imprensa escrita e na rádio, e menos na internet, o que tem lógica, porque nós sabemos que na internet qualquer pessoa pode criar um blog, qualquer pessoa pode escrever nas redes sociais, e nós sabemos que muitas das pessoas que escrevem aí não têm conhecimentos. Qualquer um escreve, escreve o que lhe apetece, escreve notícias dúbias, escreve notícias falsas, e infelizmente há muitas pessoas que acreditam em qualquer coisa que aparece na internet como verdadeiro, não é? Sim, principalmente porque não sabem fazer uma pesquisa acertada em relação à notícia que lhe aparece, porque não é, está aqui um link, está a dizer um terremoto ou algo do género e vamos logo acreditar só porque nos aparece ali à frente, não vamos fazer uma pesquisa mais informada sobre o assunto. Pois, e isso é importante e é como tu dizes, é preocupante sobretudo que muitos jovens, muitas vezes vejo-os a partilhar notícias e até a afirmarem que tomam aquilo como efetivamente certo. E vejo alguns dos meus alunos nessa atitude e nessa postura, o que revela falta de leitura, falta de reflexão sobre os assuntos, falta de conhecimento, é como tu dizes, não é? Não basta ter informação, é preciso transformá-la em conhecimento e saber refletir sobre os assuntos. Porque temos que urgentemente mudar isto, não é? É lamentável que um país que tenha estado a apostar na escolaridade, nós agora temos escolaridade obrigatória de 12 anos, vai até aos 18, portanto, supostamente nós deveríamos estar com uma população mais instruída, que sabe fazer a clivagem entre aquilo que é verdadeiro e que não é, e ser mais crítico, sobretudo. Esperemos que assim seja no futuro, não é, Catarina? Sim, vamos pensar que vamos mudar. Tu que até gostas da área da comunicação social. Exatamente. Muito bem. Rádio Boa Nova. Espetacular. Agir produziu e compôs no Voeiro. Durante o processo de criação deste single, Agir terminou o refrão com um nome na cabeça para esta nova colaboração, Papillon. Agir lançou um novo desafio, o rapper, e em dois dias, no voeiro, ganhou uma nova forma que o verso papilhão. O single conta com a história de uma relação tóxica em todos os contextos possíveis, desde uma relação de amor, uma relação com vícios ou uma relação profissional. O vídeo oficial no voeiro conta com a realização da Agir, Ricardo Constantino, produção de Tiago Batista e fotografia ao cargo da Lindo Camacho, Catarina Palma e a figura central do vídeo gravada em cinta. O voeiro será a última faixa do alinhamento do futuro EP intitulado Silêncio Caviar. O que há entre nós deve ser voar, no voar, no voar. Se é amor ou não, isso eu não sei, eu não sei, eu não sei. Só sei que é impossível esquecer o teu cheiro, o teu cheiro, o teu cheiro. Eu ando perdido, perdido no meio, no meio, no meio. O que há entre nós deve ser no voar, no voar, no voar. Se é amor ou não, isso eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Só sei que é impossível esquecer o teu cheiro, o teu cheiro, o teu cheiro. Eu ando perdido, perdido no meio, no meio, no meio. Eu ando perdido no teu novo ar. Ei, tudo o que eu quero é que tu sintas. O que me ferem dicas sucintas. Tu matas-me e depois ressuscitas. Não estás a ver o que me suscitas. O leve e o desejo em cores distintas. Com qual dos vermelhos é que me pintas? Se é bom, acaba rápido como um sprintas. Logo não foi uma fácil, já passou 20. Louco e perdido nessa neblina. Andar contigo me alucina. Perco a cabeça sem guilhotina. Ei, bem. Triplo sentido, se dicas minha mim. Nós juntos explodimos, tipo Hiroshima. Ou vai dar rubis, muito ouro e safiras. Ei, és tão tóxica, tão nociva. Tipo uma porca numa psilga. Mas controlas a minha psi. Como hipnose, como é possível? Dá-me a dica bem, ou então fica bem. Se ainda não acabei, o que há entre nós é porque há uma hipótese em dar-te o melhor. Boas malvas, aqui a Agir, estou convosco na Rádio Boa Nova. Estamos juntos. O que há entre nós deve ser a voar, na voar, na voar. Se é amor ou não, isso eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Só sei que é impossível esquecer o teu cheiro, o teu cheiro, o teu cheiro. Eu ando perdido, perdido no meio, no meio, no meio. O que há entre nós deve ser a voar, na voar, na voar. Se é amor ou não, isso eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Só sei que é impossível esquecer o teu cheiro, o teu cheiro, o teu cheiro. Eu ando perdido, perdido. No mais, no mais. Eu ando perdido no teu novo ar. Yeah. De relógio na mão, eu não sei que horas são, eu rezo uma oração, espero uma ovação. Ela quer o teu bem, tu olha que não. Quando ela vem, é cobras no chão. Ela fala, mas nunca com a voz da razão. É como na névoa, devo-a ter apanhado. Tipo ébola, malévola. Ela deu lição, levei com régua. Então dores no corpo que eu não curei. Eu hoje sou o que eu hoje sei. Ela espica, sou quando a espiga veio. A cena ficou partida ao meio. Yeah, yeah. E agora as trevas sabem o teu nome. E elas perseguem por onde eu vou, yeah. O meu sangue bebe e um gajo secou. Oh, oh. O que há entre nós deve ser a voar, na voar, na voar. Se é amor ou não, isso eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Só sei que é impossível esquecer o teu cheiro, o teu cheiro, o teu cheiro. Eu ando perdido, perdido no meio. No meio, no meio. O que há entre nós deve ser a voar, na voar, na voar. Se é amor ou não, isso eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Só sei que é impossível esquecer o teu cheiro, o teu cheiro, o teu cheiro. Eu ando perdido, perdido no meio, no meio, no meio. Eu ando perdido no teu novo ar. Yeah. Ficamos agora com a rubrica Museus e com a Mafalda Correia. Continuando no território do nosso concelho, desta vez passo por Lagos da Beira, na Biblioteca Museu Tarquini Wall. A grande chave que restou da porta principal da casa onde habitou o investigador, historiador, escritor e multifacetado artista abriu, sem qualquer espécie de obstáculo, a porta que agora serve de entrada à tão esperada Biblioteca Museu Tarquini Wall. No interior da recuperada habitação, o povo que acorreu em massa foi brindado com um cenário onde a ruralidade convive em perfeita harmonia com as modernas técnicas de musealização. profissões de outros tempos e as marcas do falecido Tarquin e Wall repartem-se pelos recantos do primeiro piso da casa, onde, ao fundo, o povo contempla o local de refúgio do filho da terra. A escrivaninha, a chávena de café, a máquina de escrever e o dicionário do artista recriam um ambiente intimista que marcou muitos dos momentos por que passou Tarquin e Wall. Os detalhes foram pormenorizadamente apresentados por Filomena Carvalho, técnica responsável pelo processo de musealização e à qual o presidente da Junta de Freguesia de Lagos da Beira não poupou elogios. A biblioteca, que alberga o espólio literário cedido por Tarquin e Wall em testamento e outras obras adquiridas pela Junta de Freguesia, encontra-se no segundo piso da casa. Nesta biblioteca-museu podemos encontrar muitos vestígios de como viviam os nossos antepassados, o que é uma grande ajuda para compreendermos as diferenças de como se vivia e de como nós vivemos, nos dias de hoje. O horário do museu é de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h30, e aos sábados das 14h às 18h. Este será, sem dúvida, um excelente espaço para visitar. Muito bem, começando aqui pelo nosso concelho e para conhecer os museus que cá existem, porque às vezes vamos visitar museus longe e não conhecemos o que é nosso. Portanto, se quer visitar museus, comece de facto pelo Concelho de Oliveira do Hospital, onde tem aqui boas apostas, nomeadamente esta em Lagos da Beira. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de leitura. Parece-me que aqui a nossa Liliana Silva está a subir a fasquia ao nível da sugestão de livros e de escritores. Desta vez temos Kafka. Caros ouvintes e leitores, esta semana a obra que venho apresentar é da autoria de Franz Kafka, intitula-se Metamorfoses. Esta obra é a mais célebre novela de Franz Kafka e uma das mais importantes de toda a história da literatura. Sem a menor cerimónia, o texto coloca o leitor diante de um caixeiro viajante, o famoso Gregor Samsa, transformado num inseto monstruoso. A partir daí, a história é narrada com um realismo inesperado, que associa o inverosímil e o sentido de humor ao que é trágico, grotesco e cruel na condição humana. Tudo no estilo transparente e perfeito deste mestre inconfundível da ficção universal. Não pode perder este livro. Sem dúvida, uma excelente leitura. Provavelmente até agora para as férias da Páscoa que se estão a avizinhar. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com outra sugestão, desta vez de cinema, com o Eduardo Adro. O filme desta semana é Réplicas. Foi realizado por Jeffrey Nachmanoff. É do género de trailer e tem duração de 107 minutos. Put the magic in. William Foster, que no Reeves, é um neurocientista que trabalha em pesquisa biomédica em Porto Rico. Após conseguir transferir com sucesso a consciência de um soldado que morreu para um androide, recorre ao mesmo método para trazer a sua mulher e os seus três filhos de volta à vida, depois de morrerem todos num desastre de aviação do qual William foi o único sobrevivente. É algo que vai contra todas as regras e acaba por lhe trazer inúmeras complicações. Um filme de ficção científica de Jeffrey Nachmanoff, o argumentista de O Dia Depois de Amanhã, pode ver este filme nos cinemas de Coimbra. Provavelmente uma aposta muito interessante em termos de cinema. Pode ser para o próximo fim de semana. Estamos às notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Os alunos do 12º ano de escolaridade dirigiram-se no passado dia 28 de fevereiro ao Porto com o objetivo de visitarem o certame Qualifica. Este é um evento que pretende divulgar todas as possibilidades em termos de prosseguimento de estudos no final do 12º ano e também várias hipóteses de emprego. Dando resposta a uma solicitação dos alunos, a escola, em colaboração com a Associação de Estudantes, organizou esta saída para que os finalistas do ensino secundário tivessem a oportunidade de dissipar algumas dúvidas relativamente às suas escolhas futuras. Numa época de tão fácil acesso à informação, é também frequente encontrar alunos angustiados por não estarem certos acerca das suas escolhas. A oferta é muita e nem sempre os nossos jovens se conseguem orientar nesta imensidão de possibilidades. Nesta visita, os nossos alunos foram acompanhados por dois professores e duas psicólogas do Serviço de Psicologia e Orientação, o que contribuiu também para um melhor esclarecimento de todas as opções. Resta-nos desejar que todos consigam alcançar os seus objetivos e que o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital lhes deixe saudades. Erasmus Mais, o projeto artístico Erasmus Mais Europeia 2020, ou como será o design de uma cidade europeia no futuro, está no seu segundo ano e desta vez sem alunos, foi tempo de fazer um balanço intermédio do mesmo. O encontro anterior teve lugar na nossa escola em setembro de 2018. Neste, Em COPER estiveram presentes os professores coordenadores Fátima Coceiro e Manuel Machado e o diretor Carlos Carvalheira, que se juntaram aos seus colegas da Áustria, da Bélgica, da Bulgária, da Eslovénia, da Lituânia e da Polónia. Durante este encontro transnacional do projeto em COPER, na Eslovénia, entre 11 a 15 de março, escalpelizou-se o projeto, verificou-se o que já foi feito, os constrangimentos surgidos e planearam-se as atividades que irão surgir, seguir até julho de 2020, data do término do mesmo. Foram 3 dias de bastantes trocas de ideias, num ambiente de grande entendimento e cumplicidade entre todos. Para já, no próximo mês de maio, é a vez de alunos e professores visitarem a sua escola parceira na Lituânia. Aí serão desenvolvidas algumas técnicas de trabalho com papel, madeira e cerâmica. Definir-se-ão os valores que esta cidade do futuro defenderá e será criada uma revista online do projeto. Depois destes encontros, volta-se sempre cheio de novas experiências, de novos conhecimentos, de novas ideias, mas também de um sentimento de dever cumprido, por se acreditar estar no caminho certo para ajudar os nossos alunos a desenvolver valores de cidadania, de tolerância, de solidariedade tão importantes neste mundo. A Escola e o Meio. Estamos por hoje a terminar o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Daniela Lopes, Catarina Lopes, Eduardo Adro, Rita Tafares, Mafalda Correia e Daniel Pereira. Agradecemos a sua atenção. É tudo por hoje. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.